estamos trazendo hoje como tema, agora à noite, não mais como meninos. Não mais como meninos. Por quê? Agora nós somos adultos na palavra, na nossa atividade, nosso pensar e no nosso agir. Amém? Então, agora sim, eu convido você para que você abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 4. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 4, versículos de 12 até 16. Amém? Todos já acharam? Passamos a leitura? Assim diz a palavra de Deus, e a igreja, por favor, acompanhe. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo as justas cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, igreja? Meus queridos irmãos, que a palavra de Deus, falada, pregada, dita, ela penetra em nossos corações e elas façam morada, para que você seja uma pessoa vitoriosa pela palavra de Deus em todos os momentos de sua vida, para que você, na hora certa, no momento certo, você venha buscar do trono da graça de Deus a palavra para você lançar. Você recebe isso? Diga amém. Graças a Deus. Meus queridos filhos e amados de Deus, aquele que recebeu a graça de Deus, você que recebeu, nós que recebemos a graça de Deus, não agimos mais como meninos. Você que passou a entender a graça, e olha, qual é o primeiro conceito, qual é o primeiro, perdoa a minha palavra, conselho que eu posso dar para que você receba a graça na plenitude? É você abrir o seu coração, deixar as coisas que você aprendeu de lado, e a partir de então, você falar assim: Senhor, eu quero te conhecer na tua graça, no teu conhecimento, no teu amor. E deixar a palavra de Deus penetrar. Não vim indagar Deus a respeito de muitas coisas, até porque essas coisas estão escritas na palavra de Deus. Quantas coisas erradas nós aprendemos em nossas vidas ao longo da nossa caminhada. Certamente você deve ter nascido num lar católico, ou certamente você tem a origem católica como eu, e quantas coisas nós aprendemos ali erradas, porque não conhecíamos a verdade de Deus. Quantas coisas nós realizávamos. Mas sabe, a primeira novidade para você: não se incomode não. Deus está no controle de tua vida. Tanto está que hoje você está aqui, aleluia, aprendendo as coisas de Deus. Então, meus filhinhos, essa palavra que o apóstolo Paulo escreveu aqui também está lá em Hebreus, no capítulo de número 5. Para nós não sermos como crianças, como meninos, Hebreus capítulo 5, versículo de 11 a 14. Hebreus 5, de 11 a 14, diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado sadios em ouvir. Vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Que coisa maravilhosa. Sabe, meus filhos, se existe algo neste mundo que me traz assim uma alegria imensa, é ler e estudar a palavra de Deus. Porque quando você lê, quando você estuda e quando você se aplica na palavra de Deus, você vai ver que só tem bênção para você. Só coisas maravilhosas para você. E eu quero então dizer à igreja amada presente, os nossos queridos visitantes que aqui nos honram tanto, que a Igreja da Graça Plena é uma igreja dotada de alimento sólido. Ainda ontem, quando nós estivemos lá em Rio das Ostras, eu estava conversando com um irmão que é membro da nossa igreja, e ele é presbítero aqui, e ele é muito solicitado para pregar nas igrejas lá em Rio das Ostras. E ele estava falando para mim a tristeza que ele tem, porque cada igreja que ele chega dão para eles 10 minutos para pregar a palavra, e o resto louvor e outras coisas mais. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela é fundamental. E é por esta razão que eu estou dizendo que a nossa igreja, ela é agraciada, porque aqui nós louvamos, aqui nós fazemos nossa parte administrativa, aqui nós dizimamos e aqui nós ofertamos, mas a palavra de Deus, ela tem uma hora de duração. Isso é indispensável. E olha, e mais, não tem uma atividade aqui na nossa igreja que não tenha louvor, oração e a palavra de Deus. Porque a igreja entende que existe um que tem que ser honrado, e o nome dele é Jesus. Se nós não honrarmos o Senhor da Glória, nós vamos honrar quem? O ser humano? O próximo? Não pode. Então a gente louva a Deus pela Igreja da Graça Plena, porque é a igreja que nós estamos, que aqui tem um alimento muito sólido. E é por essa razão que nós estamos falando da graça de Deus, para que aquelas pessoas que ainda não estão tão habituadas com as coisas maravilhosas, elas passem então a entender através do conhecimento que o Senhor nos dá, essa abertura maravilhosa. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele recebeu esta graça. Ele recebeu essa graça do próprio Senhor Jesus Cristo para pregar aos gentios. A igreja conhece e sabe muito bem a história do apóstolo Paulo. Aqui nós não vamos falar da história do apóstolo Paulo, mas nós bem sabemos que a Bíblia própria vai dizer quem era ele no seu judaísmo e o que ele fazia. Então, lá em Atos, traz muito bem a história do apóstolo Paulo. Mas queremos ver sim como Paulo recebeu essa graça do Senhor Jesus. Sim, a primeira coisa que a igreja tem que entender é que a graça que Paulo recebeu do Senhor, ele recebeu do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Paulo não conheceu Jesus na carne. Paulo conheceu Jesus Cristo ressuscitado. Então, depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele desceu, se apresentou ao Paulo e disse: Paulo, leva para o meu povo gentílico a palavra que eu te dou. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso para todos nós. Então eu te convido para que você venha comigo em Gálatas, no capítulo de número 1. Estamos em Hebreu, vamos voltar um pouquinho. Gálatas, capítulo de número 1, versículos de 10 a 17. Diz assim o apóstolo Paulo na sua carta, na sua missiva. Diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Presta atenção que Paulo, ele era zeloso ali no judaísmo, mas ele era um eleito de Deus. E o Senhor da glória então se apresentou a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe, porque nós temos que entender que quando uma igreja é perseguida, quando uma igreja é mal falada, sendo a igreja de Cristo, nós estamos falando contra Jesus, porque foi ele que morreu pela igreja. A igreja deve entender isso perfeitamente. Amém? Aleluia. Então temos que ter cuidado. Então, meus amados, assim como Paulo, ele era fiel, ele era um homem presente no judaísmo, obediente, ele também passou a sua plena obediência no cristianismo, quando ele recebeu essa graça. E o apóstolo Paulo, então, ele pregava aos gentios, mas ele pregava na ocasião também aos judeus. Venha com o pastor aí mesmo em Gálatas, no capítulo 2, versículos de 11 em diante. Aqui Paulo já estava tendo assim contato com aqueles que viviam com Jesus Cristo ainda em vida, Jesus Cristo na sua carne. Então ele diz assim, versículo 11, quando porém Cefas aqui é Pedro, quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Olha, o pessoal da circuncisão é o pessoal da lei. Vamos entender isso direitinho, tá? Os circuncisos. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, ele disse a Pedro, não peço na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu. Por que obrigas aos gentios viverem como judeus? Quer dizer, Paulo estava repreendendo a Pedro, porque Pedro, ele era judeu e estava vivendo como gentio, sem compromisso nenhum. Mas ele exigia que o povo gentílico vivesse como judeus, cheio de doutrinas, cheio da lei de Deus. E Paulo repreendeu ele face a face, como aqui está escrito. E ele diz então no versículo 15, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque, se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, já que ele morreu para a lei, ele não pode ressuscitar a lei. Porque se ele fizer isso, ele está transgredindo contra ele mesmo. Então ele diz, porque se torna a edificar, versículo 18, aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Ô glória, logo, se já não sou eu quem vive, Logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Meus filhinhos, é um carimbo tremendo. A lei, ela teve o seu, a sua caminhada. A lei foi instituída para os judeus. A lei não foi instituída para os gentílicos, que somos nós. Quem não é judeu é gentil. Então Paulo aqui está asseverando, ele está falando a respeito de que a partir de agora Jesus Cristo nos deu uma outra doutrina, um outro modo de viver. Agora Paulo diz: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Meus filhos, isso é muito grandioso, um homem declarar isso. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu perdi a minha identidade. A minha identidade agora é Cristo. O que fala, o que age, o que ouve, a sua caminhada, o seu proceder e assim por diante. Portanto, meus filhinhos, são coisas maravilhosas. Se você for no versículo 1, em Gálatas 2, ele diz assim, olha, 14 anos depois, Paulo escrevendo, 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Bem, foi nesta época aqui que ele afrontou Pedro, ele afrontou Cefas. Porque Pedro, ele estava na lei, e ele estava querendo passar essa lei para o gentílico, e Pedro disse, não, não pode fazer isso. Não pode fazer isso. E aí, meus filhinhos, foi criado ali uma celeuma, foi criado ali uma situação um pouco drástica. O povo está habituado a fazer 100% isso. Daqui a pouco chega um homem de Deus e diz assim, olha, não é mais desta forma, é desta. O povo reage. Toda mudança traz assim uma reação do povo. Amém? Lógico que traz. Mas como é Deus que está falando, como é Deus que está agindo, a gente dá espaço, porque Ele é Deus. Graças a Deus por isso. Então, meus filhinhos, você vem testificar tudo isso que nós estamos falando aqui, lá em Romanos, no capítulo de número 3, é simplesmente para testificar tudo que Paulo está escrevendo aqui, que hoje nós não somos mais justificados pela obra da lei. Hoje nós somos justificados pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então diz assim, em Romanos capítulo 3, versículo 11 a 14. Romanos, perdoa-me, 3, de 21 em diante. 21 a 31. Mas agora sem lei. Sem lei, acabou a lei. Amém? Agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quer dizer, lá, os profetas, eles testificaram a respeito dessa graça de Deus que deveria vir. E no versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos, aleluia, os que creem. Olha aqui a grande questão, os que creem. A graça de Deus não é porque eu quero, é porque o Senhor abriu meu entendimento para eu crer e você também. Amém? Aleluia. Então diz assim, vou repetir. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, aleluia, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Que bênção! Onde, pois, a jactância? Onde, pois, a arrogância? É o que aqui está escrito. Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé, que é a graça. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso, tanto judeu como gentio. Anulamos, pois, a lei pela fé? Olha que coisa tremenda. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A igreja está entendendo? Às vezes é um pouquinho difícil de entender, mas não se preocupe não. Abra seu coração, abra sua mente e deixe a palavra de Deus entrar, e certamente ela vai fazer morada e vai fazer uma faxina geral, e você vai ser uma pessoa mais alegre que existe no planeta da paz, no planeta aqui na Terra. E olha só, meus filhinhos, essa graça de Deus, ela é tão relevante que você não precisa se preocupar se o seu filho ainda não se converteu. Pastor, mas eu não tenho que me preocupar? Não. Sabe por que não tem? Porque é Deus que vai converter o teu filho. O que você tem que fazer é orar por ele, é pregar para ele, é falar para ele. Hoje, quando eu estava saindo de casa, o meu filho estava no telefone, eu esbarrei nele e falei assim: olha, o culto começa às 7 horas. E vim. Eu não deixo de falar, eu não deixo de instar na vida dele, o meu caçula, o meu adolescente. Então, meus filhinhos, eu não deixo de falar. Agora, quem vai fazer a obra nele é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu não tenho dúvida quanto a isto, porque a própria Bíblia diz que aquele que confessa ao Senhor será salvo, ele e a sua casa. Então eu fico tranquilo. Mas quando eu estava na lei, olha, era uma amargura só. E a gente queria empurrar pela goela abaixo. E isso aí afastou muitas pessoas. Essa atitude afastou muitas pessoas dos caminhos do Senhor. Quando a gente impunha. Olha, quando a criancinha é desse tamanzinho que ali está, como a Lu, como a Rosana, a gente tem que pegar pela mãozinha e trazer. Lógico. É aqui que essas crianças vão crescer. A igreja dá para essas crianças suporte. Domingo que vem nós teremos aqui é uma exposição de pintura feita por essas criancinhas. Então aqui elas começam a aprender o beabá. Aqui elas são crianças, esse leitinho, elas começam. Mas quando se tornar adultas, elas saberão perfeitamente quem é Jesus na vida delas. Graças a Deus. Então, meus filhinhos, depois dessa palavra, que nós somos testificados, que nós somos justificados pela fé em Cristo, eu quero que você veja o que o próprio apóstolo Paulo, ele disse lá em Gálatas, no capítulo 3, voltando lá em Gálatas 3, versículos de 11 em diante. Gálatas, capítulo 3, versículo de 11 em diante. Ele diz assim, olha, de 11 a 14. Ele diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela... O justo viverá pela fé. Olha, isso aqui é tão sério, mas tão sério, que lá em Hebreus diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é muito sério. Então, meus filhinhos, o justo viverá pela fé. Versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia! Olha, meus santos irmãos, Jesus, naquela ocasião, ser morto na cruz era a pior coisa que existisse. Pense você hoje, um grande malfeitor, perdoa-me aqui, o Bin Laden, ou o Saddam Hussein, perdoa-me, eu expor esses dois nomes, mas são nomes que a igreja bem sabe, que são nomes que, sabe, um já foi até enforcado, se o outro aparecer também vai. Então, meus filhinhos, vamos dizer, naquela ocasião de Cristo Jesus, essas pessoas que fossem assim, pessoas bem ruins à humanidade, elas eram mortas na cruz, porque era maldito aquele que morresse na cruz. E nós estávamos condenados a morrer na cruz. E Jesus Cristo morreu por mim e por você, morreu pela sua igreja. É por isso que ele se tornou maldito em nosso lugar. Aleluia. A igreja está compreendendo? Amém? Muito bem, então vamos em frente. Aí você fala assim: mas pastor, Jesus jejuou. É, Jesus jejuou. Minha pergunta a você: você sabe o que, que Jesus veio fazer aqui? Lógico que sabe, mas eu quero clarear a sua mente. Olha, a lei, presta atenção que isso é tremendamente importante. A lei, ela veio de Deus. Então a lei, ela era do céu, ela era do alto. Nenhum homem aqui na terra, por ser terreno, poderia cumprir a lei de Deus na sua totalidade. Aí Deus providenciou um que saísse dele para vir aqui na terra e cumprir a lei que era dele, que foi Jesus. Então diz a palavra de Deus que o fim da lei é Cristo. Amém? Então eu peço para que você venha comigo em Romanos 10:4. Vamos testificar, porque tudo que nós falamos nós temos que provar na Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Olha mais essa expressão, aquele que crê. Então o fim da lei é Cristo. Bem, meus filhinhos amados, mas nós falamos assim: mas pastor, Jesus Cristo jejuou. Ele tinha que jejuar, sim, ele veio cumprir a lei. Jejum é da lei. O jejum foi instituído para o povo judeu. E aí você fala assim: pastor, é pecado jejuar? Não é pecado jejuar. A única coisa que você não pode fazer é jejuar para adquirir de Deus benefício. Porque diz a Bíblia também que por um único sacrifício ele nos aperfeiçoou para sempre. Então, se você quiser adquirir algum benefício espiritual, o jejum não procede, não vai fazer efeito. Aqueles que estão na graça, aqueles que receberam a graça, porque diz a Bíblia, aqueles que creem. Então, meus filhinhos amados, o nosso Senhor Jesus veio e cumpriu a lei, graças a Deus por isso. Agora, alguém na época de Jesus reclama, escuta, mestre, o Senhor jejua, mas os seus não. Por quê? E Jesus então explica. Venha com o pastor em Mateus capítulo 9. Aqui foi na época que Jesus estava andando com os seus discípulos. Mateus capítulo 9. Louvado seja Deus pela sua palavra. Versículos 14 e 15. Mateus capítulo 9, versículos 14 e 15. Vieram depois, Mateus capítulo 9, 14 e 15. vieram depois os discípulos de João. Olha aqui, ó, discípulo de João. Esse João aqui é João Batista. Então vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Vamos entender? Vamos entender? Querida igreja, se Jesus Cristo está com ele, Jesus está apoiando eles, está amparando. Eles estão agarrados ali, eles estão agregados a Jesus. E Jesus disse que haveria um tempo que ele não estaria mais presente. Aí nesse período eles deveriam jejuar. Qual foi o período que o Senhor Jesus esteve ausente? 3 dias, que foi o período que ele morreu. Porque depois que ele ressuscitou, ele mandou o pessoal ficar lá em Jerusalém, e ali o Espírito da promessa desceu sobre o povo. E Jesus Cristo falou lá em João, no capítulo 14, a respeito desse Espírito da promessa. E então hoje Jesus Cristo não está mais ausente em você. Amém? Jesus Cristo está em nós. Se Jesus Cristo está em mim, eu não preciso de mais nada. A única coisa que eu tenho que crer é confiar. A única coisa que eu tenho que fazer é confiar, é crer. Então, meus filhinhos, é por esta razão, não esquecendo que aqui Jesus estava cumprindo. Jesus, antes do seu ministério, ele subiu um monte. Lá ele ficou 40 dias e 40 noites. Lá ele jejuou esse tempo todinho. Existem pessoas que sobem um monte também. Eu conheço um pastor que ficou 40 dias e 40 noites jejuando, quase morreu. Aí eu pergunto: ora, para que que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites? Se esse colega meu ia lá também jejuar? Ah, não pode. Não pode, meus filhinhos. Sabe por quê? Jesus Cristo, ele tinha a missão dele, e ele cumpriu a missão dele. Agora nós temos a nossa. A nossa missão, o Senhor fez por nós e nos disse: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia por isso. Então, meus santos irmãos, ainda tenho mais. O noivo presente, ele está garantindo a festa. Ele está garantindo aquele ambiente de alegria. É o que está acontecendo conosco. Agora vamos um pouquinho mais à frente, lá em Mateus 17. Muitas pessoas usam esse argumento aqui. Mateus 17, versículo de número 21. Muitas pessoas usam isso aqui e diz assim a palavra: mas esta casta não se espele senão por meio de jejum e oração. Muitas pessoas se prendem aqui. Deixa eu salientar uma coisa a você. Na sua Bíblia, isso aí está entre parênteses, observe isso. Amém? Amém? Sabe o que que diz? Todas as coisas que estiver entre parênteses foi o homem que fez. Começa por aí. Viu, Osana? Tudo que você achar entre parênteses na Bíblia Sagrada foi o homem que acrescentou. Não está no original. Mas dá uma lidinha no versículo 20, um antes. Ele diz assim, olha: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Ele falou a respeito da fé. Mas não vamos ficar aí não. Passe a folha um pouquinho mais à frente, lá em Mateus 21, 21 e 22. Mateus 21, 21 e 22. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E versículo 22: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não é jejum. Sabe o que que o jejum faz? Jejum é uma barganha. Jejum é uma barganha. Senhor, eu vou jejuar e o Senhor vai me dar isso. Meus filhos, é só você aplicar a sua fé. É você orar. É você crer. Mas nós vamos em frente. Eu estou falando hoje em jejum. Na terça ou quinta-feira, eu falei a respeito do óleo. Quem aqui veio pode ver que o óleo, tem alguém doente, chama o presbítero e ele vai ungir com o óleo, e a oração da fé salvará. Quer dizer, quem vai salvar não é o óleo, é a oração da fé. A gente tem que entender isso. Sabe por quê, meus filhinhos? Olha, eu tenho que ter consciência da coisa. Se eu chegar aqui e falar assim: irmã Jaqueline, vem cá, pegue esse papel e passe a mão que você vai ficar curado. Ela vai passar a mão nesse papel e ela vai ficar curada, ela vai botar a fé nesse papel. Não é em Jesus. Eu disse na semana passada que agora no mês de maio o Papa está vindo aí em Aparecida do Norte. Vai canonizar um homem chamado Frei Galvão. Porque Frei Galvão fez milagre. Comprovado. Quem é Frei Galvão para fazer milagre, se não Deus? Nós somos veículos. Você fala e as coisas acontecem. Mas quem realiza o milagre é Deus, a glória é dele. É isso que o povo não entende. Tremendamente seja louvado o nome do Senhor. E aí, sabe, meus filhinhos, você fala assim: mas vem cá, um Papa, pode ser quem for, meus filhos. A palavra de Deus é só para aqueles que o Senhor abre a mente, abre a inteligência para você aprender. Pode ser quem for, pode ser o presidente do universo. Se o Senhor não abrir isso aqui, ele vai viver, olha, de homem para homem. Não é de homem para Deus e nem de Deus para homem. A igreja entende isso? Amém? Eu não disse que hoje era um culto de aprendizado? Eu falei. Então vamos em frente. Falamos aqui um pouquinho do jejum. Mas eu tenho que te falar algumas coisinhas. Olha, aí você fala para mim assim: pastor, mas jejuar é pecado? Olha, Felipe, jejuar não é pecado. Só é pecado se você barganhar com Deus. Mas se você jejuar para emagrecer, para perder barriga, sabe, para ficar saudável, isso é válido. Isso é bom. Ficar um dia sem comer, um dia sem comer carne, um dia sem... Esse jejum é válido. Você pode fazer sim. E deve. Mas eu quero te dizer, meus filhos, que existe um jejum que o Senhor nosso Deus aceita. E às vezes as pessoas não entendem. Mas a Bíblia nos ensina. Vem com o pastor em Isaías, que foi o profeta da graça no Antigo Testamento. Isaías 58, versículos somente 6 a 10. Você pode ler todo ele em casa, mas aqui só nos resta, é o suficiente, de 6 a 10. Diz assim, igreja amada, Isaías 58. Diz assim, versículo 6: porventura não é este o jejum que escolhi? Aqui é Deus falando. Que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe-se livres os oprimidos e despedace todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires um nu, cubras e não esconda e não te esconda do teu semelhante? Então romperá A tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então chamarás, clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Esse é o jejum que o Senhor quer. Sabe? Ser generoso. Esse é o jejum que o Senhor se agrada. Mas não é aquele que você vai se autofragelar, aquele que você vai ficar com: olha, a coisa é tão séria, sabe, meus filhinhos, que as pessoas não entendem, elas fazem jejum, e aí elas vão dar, digamos, um gabinete, a pessoa que está ali fica de longe, porque, sabe, aquele mau hálito, sabe, estômago vazio. Não pode, não deve ser por aí, não pode. Estamos falando de atitudes que nós podemos fazer para ganhar Deus, para ganhar a graça de Deus, para ganhar a atenção de Deus, uma vez que o Senhor da Glória nos deu a sua graça. Uma ocasião, o apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus, ele estava com uma grande enfermidade e ele pediu a Deus que tirasse aquele espinho. Ele pediu a Deus 3 vezes. E o Senhor Jesus Cristo disse assim: Paulo, a minha graça te basta. Então essa graça de Deus em nossas vidas é tudo que nós precisamos, meus filhos. É acreditar nela, é viver segundo a vontade de Deus. Muito bem, dando continuidade, porque já estamos já nos limites. Na época do Senhor Jesus, quem indagava sobre o jejum, sabe quem era? Eu vou dizer para você, talvez você nunca tenha lembrado ou visto isso. Sabe quem é que indagava o jejum? Sabe, botava o jejum contra a parede? Olha, eram os fariseus, eram os saduceus, eram os escribas, doutores da lei, e os discípulos de João Batista. Olha, eram só as pessoas que não entendiam nada. Eram aqueles que eram contrários ao cristianismo. Eram aqueles, com exceção dos discípulos de Jesus, eram aqueles que afrontavam, era aqueles que queriam botar Jesus contra a parede, eram esses homens. E eu quero dizer uma coisa interessante para a igreja. Você já observou que normalmente quem nos afronta são as próprias pessoas do reino? É. Quem te afronta é normalmente quem conhece a Bíblia. Quer dizer, pensa que conhece. Ela pode conhecer a Bíblia na letra, mas ela não conhece a Bíblia no Espírito. Porque, olha, o entendimento dessa palavra aqui, ela está dentro, sabe, do entendimento espiritual. Não é o entendimento da letra, porque a letra mata e o Espírito ressuscita, vivifica. Então, meus filhinhos queridos, receba isso. Agora, para nós finalizarmos, eu queria lembrar a igreja de uma coisa. Vocês lembram que o apóstolo Paulo, depois de 14 dias, ele encontrou com Pedro? E ele teve assim um atrito com Pedro? Lembra-se, nós lemos lá em Gálatas? Você sabe o que, que resultou desse encontro? Vem com o pastor em 2 de Pedro, capítulo 3. Olha só o que, que resultou desse encontro. Agora quem vai escrever é Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de 14 a 18. Amém? Olha, presta atenção que eu vou repetir. Quem escreveu isso aqui foi Pedro, aquele que foi afrontado por Paulo face a face. Olha só o que, que Pedro escreveu. Versículo 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14 em diante. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo. que vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Quem escreveu foi Pedro. Então ele está dizendo, nosso amado irmão Paulo, que escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar, olha aqui, versículo 16, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Isso é gravíssimo que nós estamos lendo aqui. Versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiam da vossa própria firmeza. Descaiais da vossa própria firmeza. Versículo 18, para finalizar. Antes, crescei na lei. Aí está uma grande questão. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. A igreja entendeu? Aquele homem que recebeu Paulo com o pé atrás, mais tarde ele escreveu esse primor. E ele diz aqui com toda a capacidade, com toda a sabedoria que Deus deu a ele, os homens que tentam deturpar a graça que Paulo recebeu, deturpar esse evangelho maravilhoso, porque a graça de Deus, você não precisa fazer nada, só confiar. Eu creio e acabou. E uma coisa muito séria. Um dia, o Senhor Jesus Cristo disse assim, olha, quer cumprir a lei? Ame o seu próximo como a si mesmo. Isso aí é cumprir a lei. Isso é maravilhoso nós entendermos isto. Ou seja, o maior dom, o dom maior e o dom supremo é o amor. Que foi por intermédio do amor que Deus liberou Jesus para que viesse aqui na terra e morresse por você e por mim. E quando isso acontece no seu coração, de você amar, olha, meus filhinhos, essa palavra amar, ela é muito fácil de falar, mas ela tem que ser muito bem compreendida. Ela tem que ser colocada mesmo na sua essência, no dia a dia. Sabe, meus filhinhos, é muito fácil você dar as costas para uma pessoa, é muito fácil você falar daquela pessoa, é muito fácil você não apoiar, mas não é isso que Deus quer, não. Ele manda você até orar pelos teus inimigos. Aí está o cumprimento da lei. É isso que Deus quer de cada um de nós. Amém, queridos? Porque assim o Espírito transmitiu à igreja. E a igreja que recebe, diga amém. Louvemos o Senhor Jesus. Graças a Deus. Antes, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, pelo teu grande amor. Queremos te agradecer, Pai, porque tu vieste neste mundo para padecer, sofrer, para nos dar vida e vida em abundância. E hoje, Deus querido e Pai amado, aqui nós estudando a tua palavra, recebendo de ti toda a direção, o teu Espírito que está em nós, nos abre o entendimento, Pai, para nós entendermos todos os teus desígnios. Senhor Jesus, que nós cresçamos cada vez mais na tua graça, que nós cresçamos cada vez mais no teu conhecimento, que nós cresçamos cada vez mais no amor que tu nos deste, Pai, para nós amarmos o próximo como a nós mesmos e sobretudo a ti, Pai. Senhor Jesus, que a tua graça, ela seja vivenciada por todos que aqui se encontram, em nome de Jesus, e a igreja diga comigo, amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor?